Curtida em estacionamento, gol 1093, posição 10. Zero 93, fica atento ao banho da companhia, passando na retaguarda, pode estar autorizado o pushback, saneamento, chama para um táxi. Vou passar a aeronave da companhia, passando na retaguarda, utilizar o pushback, saneamento, chama lá para o táxi, 1093. Para o táxi, o gol 1093 com 111 a bordo, 3 horas 22, alternando a cabina. O gol 1093, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste 10 no 3, bom voo. Pátio 1, Índia, ponte para 6295, estado 2013, gol 1093. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Solo Salvador, Alfin, aqui Romeu. Eu sei, Alfin, aqui Romeu. Solicito autorização de revoca do PAD 3 para o PAD principal, posição 09. Gente, Alfin, aqui Romeu, posição 09, encontra-se ocupada. Ok, graças. Prossiga, Alfin, aqui Romeu. Tudo, senhora. Posição do pátio principal, posição 03. Do pátio 3 para a posição 03 do pátio principal. Gente, estou autorizada, então, até a saída do pátio 3, me reporta para ingresso, pátio 1. Alfa aqui, Romeu. Alfa aqui, Romeu, reportará para ingresso. O 5-4, aguarda o instante. Trip 5514, sou autorizado, me chama para táxi. Alfim aqui, Romeu, sou autorizado, prosseguir até a posição 03 do pátio 1, me reporta ao término. Alfim aqui, Romeu, ingressará na pátio principal até a posição 03. Controle agora em 119.35. Solo, Senna 35, Fiat, portão 4, pushback em andamento. 3597, aguarda. Aguarda. Gente, é o Fianco Romeu. Nós Salvador, trip 5514 com 37 a bordo, 3 horas, Recife para o táxi. O 5514, poderia confirmar que estamos a bordo? 37 a bordo, 3 horas, autonomia, Terra Recife. Sim, sou autorizado o táxi via Partiu 1, táxi à Índia, ponte pegando 0, torre 1895, ajuste no 0, 1-3. 1-0-1-3, pátio principal, Índia, ponte de espera, torre 1895, grato, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5973, copia o Recife. Rio 5973, aguarda. Obrigado. São 3517, fica atento ao TR da trip, passará a retaguarda, pode estar autorizado para o estiver em funcionamento, chama para um táxi. E após o TR da trip, inicia e chamará para o táxi, São 357. O Rio 5973, está pronto, cópia? Prossiga, senhora, pronto. 5973, autorizado a Recife, nível de voo 370, vai decolar da 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, via Upper Whisk 58. Controle Salvador, pedem 119.35, sai o transponder 5016. 370 para Recife, circulando a 10, curva esquerda, Pulca Caju, número 58. A saída está em 1935 e o transponder 5096, 5973. 5973, me chama pronto para o tiver adicionamento. Chamarei, obrigado. Salvador, bom dia, economia 49. 1649, seu autorizado está a dizer Alfa, minha porta é Juliette. Alfa, chamada de Juliette, é para o nosso. Salve Salvador, é o Sideral 9970. Prossiga 9970. obter nossa visualização? Negativo. Ok, vai se posicionar. Agilidade, economia 49. Quando 649 vai ficar atento ao Arboisa Tanque, vem de alguns instantes, iniciará o táxi após ingresso Juliette, posição 02. Juliette 02, quando 649. Pushback, treinamento Rio 5973. Para o táxi 335, 17 com 410 de autonomia, 144 a bordo, alterna Campinas. 3517, sou autorizado o táxi via Índia, ponto espera 10, torre 11895, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 11895, bom dia, 3357. Lúcio Gaciana, prospectoramento Rio 5973. 5973, sou autorizado, chama o pronto táxi. Amaritá, 5973. Geral 9970, está pronto, cópia? Sou autorizado Teresina, nível de voo 360, adequada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, via Pedulu 20, após Teresina e após conforme rota. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, e o transponder 5021. Sente autorizado, sou geral 9970, para ti. Gente, terá 19970, me reporta pronto para o pushback saneamento. Salvador, bom dia, tá 3153 com a Juliette, autorização, Galeão 360. 3153, Galeão, é white copy. Seria a saída prevista? Salvador, muito bom dia, passeio 2229, Ivana Eco. 2229, bom dia, sou autorizado a táxi Alfa, me reportam da Juliette. De Alfa, passeio 2229, passeio 3, confirma? Afirmo. Passeio 3, 2229, obrigado. Salvo Salvador, o ADS está cargo 6570. Prossiga, 6570. Quer acompanhar a novidade do nosso plano? Ainda não, comandante, ainda não passou no sistema. Ok, faz curta, obrigado. 5973, está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia. Ponte esperando 0, torre 11895, ajuste altímetro na 013. Índia, ponto espero, chamo 1895, ajustado 1013, 5973. Passarelo 229, vai ficar atento ao táxi do Rio, após ingresso de ar, posição Pati 3. Bem, está no jogo com o Rio, aguardando mesmo, para ingressar na Pati 3. 3153, está pronto, cópia? Pronto, cota, 3153. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, via Alfezulu 10. Após o SMAP, após o Lúvito, após o Barbacena e após conforme a outra. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 5014. O TAN 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10 até SMAP e após conforme a rota do plano. Decola 10, primeira curva direita, perfil da DAEL, pós DAEL voa Leda, pós Leda voa Brit. 1935 controle, 5014 transponder, TAN 3153. 3153, cotejamento corretíssimo, pronto, pushback acionamento. Chamarei, puxa acionamento, 3153. Amsa cargo 6570, está pronto, cópia? 6570, pronto. Ciente, autorizado Recife, o nível de voo 350. Decolada 10, curva à esquerda. Saída Pulca, transição Caju, via Uprisk 58. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder 5023. Ciente, o APSA 6570, autorizado Recife, nível 350, decolada 10, curva à esquerda. Saída Pulca, transição Caju. Uprisk 58, controle 119, decimal 35, aciona 5023. O 6570 está pronto para push. 5023, o transponder está autorizado para pushback e acionamento, me chama para um táxi, o ABSA 6570. 6570, livre push, chama táxi, obrigado. Salvador, Sideral 9970 para puxa acionamento. Sideral 9970, aguarda, número 2 no setor. Ah, Solo Salvador, o ato para cargo 6570, estamos acionados, pronto para táxi, com 02 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Natal. Solo 6570, poderia confirmar 02 a bordo? Afirmativo, 02. Sim, estou autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 1895, o ajuste altímetro no 0, 13. 6570, via Pati Índia, 1895. Com a torre com 1013, obrigado. O Sideral 9970 está autorizado. O pushback de acionamento me chama pronto, tá? Mas tem o chamado pronto para o táxi, Sideral. Salvador, 5362, 5362, está autorizado o táxi via Alfa, me reporta antes do Juliette. Livre táxi via Alfa e te reporta antes do Juliette, 5362. Através da Juliette, TV 5392. Sente o triple aguardo, só o estante sideral puxando o parte 3. Tá visual, 5392. Zulu, Juliette Sierra, aguardo só o estante. Zulu, Juliette Sierra, estacionamento que se encontra e a radial ideal? Zulu, Juliette Sierra, desconsidere, confirmando o destino, Aeroclube Aracaju? Gente, está autorizado então, Sierra Novembro Alfa Uniforme, decolagem da 17, curva à esquerda, 1000 pés, corredor forte, restrito inicialmente ao corredor, após liberação do controle 055. O controle opera na 119.35 e aciona 5557. Juliette Serra, Cotrim, está correto, paracionamento, táxi, decolagem, torre 1895, ajuste na 013. Salvador, está 3153, no 612, para o puxo acionamento. 3153, está autorizado, Michel Pão, táxi. Chamarei táxi, 3153. Saulo, bom dia, o tal Mike X-Ray Alpha. Prossiga, Mike X-Ray Alpha. Solicita o reboque da posição do gate 07 para o gate 05, parte principal. Gente, o Mike X-Ray Alpha aguarde autorização. Ok, aguardará. Táxi Federal 9970, está com 3 no POB, 4 de autonomia, está alternando São Luís. Federal 9970, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte para no 0, torre 11895, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 1895 no ponto de espera, ajustou no 0 no 3, Federal. Ciclo 362 vai ficar atento ao tráfego federal após ingresso de jet por pátio 3. Deixa eu fazer uma passagem do bairro da Federal, da Federal, ingresso do pátio 3, é 35362. Salvador, passa aí. Prossiga para o Salvador. Passa aí 2223, nosso repetitivo para consulta. Afirmo, 2223, a informação em curso é a Juliette. Autorizado Vitória da Conquista, o nível de voo 180, decola 10. Curva à direita, saída árvore, elefa, após abdute, após conquista. Controle Salvador Pérez 119, decimal 35, e o transponder 5026. Muito bem, atualizado no passaredo 2222. 180 para conquista, decolada 10, curva à direita, após saída árvore, após elefa, após então abdute. Transponder 5026 e o controle então com 119.35, passo parede. 119.35, a velocidade do controle, me chama pronto para o tiver acionamento, passaria 2223. 119.35, chamada para o curso. 223. Para táxi, transponder 5026, 172 após 3 horas e 25, Campinas. Pronto. 3153, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, o ajuste é altímetro no 013. Autorizado via Pátio Índia, até o ponto de espera, 482295. Obrigado, bom fim de semana. Obrigado, bom voo, tá? Obrigado. O Mike X-Ray Alpha, está autorizado o reboque da posição 07 até a posição 05 do pátio principal, me reporta o término. Ok, reportará. Salvador, bom dia, ao Rio 98. 98111, nós estamos autorizados a táxi Alfa, me reporta antes da Juliette. Pela Alfa, me reporta antes da Juliette, 98111. No 1, mantém a posição antes da Juliette. 981-1, vou ficar atento ao Airbus da TAM, ingressão posição 05, com cautela, está autorizado Juliette para o passo 3. Solo, Tamai Kekusui Alpha informando o término do reboque aqui no gate 05, grato, bom dia. Gente, Mike Kekusui Alpha. Uno 759 para Guarulhos, só instante cópia. Solo conquista, passo parede 2223 para posicionamento, pátio 3. Está livre no pátio 3, chame táxi. Chamaremos para o táxi 2223. Bono 754, cópia. 759, Guarulhos autorizado, 360. Decoda 10, direita. Dael Leda, após Leda, bridge. Pois bridge, o Pesulu no meia. Bravo até o Zulu. Direto Trive, direto Pós de Caldas, após conforme. 119, decimal 35. 5032. Salvador, passa a linha 2223 para o táxi com 45 a bordo, 6 horas e 45 de autonomia alterna, Salvador. Está livre o Passaredo até o ponto de espera no zero, torre 1895, ajuste 1013. Ajuste 1013 para o ponto de espera da 10, chama lá então torre 125, boa. Confirme apenas a autonomia, Passaredo. 6 horas e 45 minutos. Ciente. Solo, Salvador, 35-384-5, então vamos fazer direto. Você chamou o solo? Afirmo, 35-384 com a Juliette. 5-3, 5-4, 8-4, Maceió, Guardicópio. Vai dando copy, 5384. Fala Salvador, vou na 649. Gol no 649, informação em curso Juliette, número 2, cópia. Trip 5384, já pronto cópia? Pronto cópia. Estrelizado Maceió, nível de voo 190, vai decolar da 10, a curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Golf 677. Controle Salvador, pere 119, sol 35, transponder será o 5033. 190 para Maceió, decolar da 10, curva esquerda, Pouca, transição Caju, via Golf 677, 1935, frequência do controle, 033, o transponder. 5384, cotejamento correto, funcionando o feedback de funcionamento. Chumaral, 35384. Gol no 649, pronto cópia. No 649, está pronto cópia. Prossiga no 649. Autorizado por seguro, nível de voo 360, vai decolar da 10, a curva à direita, saída da El, Leda, após direto por seguro, via El para o Whisky 50. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5037. Aprovado, por seguro, nível 360, conforme a rota do plano de voo, decolar da 10, saída da El, Leda, após Leda, voa direto por seguro. Estana 5037, controle 119. Era via Serapa, Whisky 50, me chamou plano para o tiver funcionamento, gol no 649. Posição 2 vai chamar quando eu for. Sente o azul 4234, instante de cópia. Prossiga. Autorizado, me chama, pronto, Cátia. Paulo 35, 384 para o pushback acionamento. 5384, sou autorizado, chão pronto, táxi. Azul 4234, sou pronto, cópia. Sou autorizado a Recife, nível de voo 350, decolada 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5036. Azul 4234, cotejamento correto, chão pronto para o chibé acionamento. Cuidado Gol no 759, para o táxi 3 horas e 40 de autonomia, 161, a bordo, alternando o Galeão. O Gol 1759, está autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte pelo 0, torre 1895, o ajuste no 0, no 3. Presidente, parte depois Índia, aí no ponto espera 1895, estado no 03 para o 1759. Muito obrigado e um ótimo final de semana. Obrigado, bom voo, Gol. Obrigado. Bom dia, sou autorizado táxi Alfa, me reportando do Juliette. O 5384 vai seguir o Boeing da Gol via Pátio 1, Taxiway Índia. Ponte para Dono 0, torre 1895, o ajuste no 0, 1-3. Ciente, talvez vá com o Boeing, vai seguir na retaguarda do mesmo. E no ponto de espera chama 1895, torre 35384. No 649, aguarda. Aguarda. 1755, ingresso Juliette, posição 04, Pátio 1.